Fazendo 9 metais do tráfego nesse relógio, autorizado a manter. Fazer o relógio do som, autorizado a manter, gol 209-6. Papapá, uniforme máquina de fome, vetoração para evitar tráfego. Curva direita na proa 020, o limite 30 metros na proa. Direita, proa 020. Mike uniforme após 30 milhas, boa posição nítida. Putz, após 30 milhas, posição nítida, uniforme Mike uniforme. CM3-1-2, chame C3-IP 12545, alterna 12685. 545-2085, obrigado. Tan 3304, decolada zona 5, chame o controle Salvador 120-8. 120-3304. Controle Salvador, tan 3304. Tan 3304, contato radar decolagem, sobe via Arbo 1 para o nível 360. Arbo 1 360. 367 na presença, 2171. O 2171, sim. Papapá, uniforme, máquina uniforme, 7 milhas norte de Salvador, retoma navegação, vou à posição nítida. Afirmativo, direto posição nítida, eu vou para a máquina uniforme. Controle, eu vou 2171, vai manter a posição de serviço 368, porque no 367 tem um cúmulo exatamente na posição. Chegou 2171, tem condição de voar o certo para 366? Não, está aqui a nossa guia. Sim, chegou 2171, mantém o serve 368. Ok, 368. American 229, established and final. Ok, sim, 302733. Índia, chama o centro Recife, 1288, alterna 1260. Tan 3896, desce para 2500, pede voo certo 366. 2366, desce para 2500, 329. Voo 2171, no vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 235, limite será radial 280 Salvador. Proa 235, limitado pela 280 Salvador, ou 2171. F229, established. Marca 229, Salvador Tower, 118.95. 895, thank you. Voo 2171, reduzo para 200, nós. Reduzindo para a mínima limpa, 2171. Controle TAN 3304, solicita proa de alerta. TAN 3304, mantém PC da saída. Mantém. Controle Voo 2196, decola, boa. Voo 2196, contato radar na decolagem, sobe via saída da AEL para o nível 360. Após 2000 pés, autoridade direto líder. Afirmativa. Sobe via, após 2000 direto líder, voo 2196. O controle, se alongar muito a venturação, aí, mais de 7 milhas aí para o 2171, a gente vai entrar em outra formação, está no prolongamento aí da 190. Gente, o voo 2171 não está autorizado, então desvios, mas inicialmente mantém a proa 235. Pois é, nessa proa mesmo, o limite dela seria no máximo mais 7 milhas. Chegou 271, no após 7 milhas, então está autorizado de desvio à direita. Aguarde o último vetor para a final da RNAV. À direita eu vou ter que tomar proa 280, que a formação é bastante intensa. RNAV, proa 3296? Está autorizado a RNAV, pista no 0, ajuste no 0 no meio, reporte certo do 366. Ajuste no 0. No meio, vai para essa base 366, então 3296. Eu copio o controle, o 2171. O 2171, prossiga. Só informa que, então, não vai ser possível, né, pular o 368 a partir de mais 2, 3 milhas à frente. Afirmativo, 2171. Ok, então, tomada direita, proa 280. Chegou 271, então curva direita na proa 280, o limite será 190 milhas na proa. Ok, acho que nem a 28, vou ter que ir lá para 300, né? Zuno 71, tem condições de voar para o certo 366 com curvas pela direita? Não, 66 não, senhora. Preciso do 68, que entre o 68 e o 8 tem informação, e o 66 tem informação. Posso controlar pela direita na proa do 368. Ó, voo 2171, no voo de árbitro 368 com curva à direita. Ok, à direita curvando na proa do 368, o 2171. Era 2733, América passando na frente, está livre alinhar e manter. Cabeceiro no zero, prepare-se para decolagem, tão logo seja autorizado. Após o América lá, 2733, a linha mantém avançando o decolagem para o Amazonas. Estão 3859 no quadro autorizado. Pistback funcionamento, repostagem. 229, American 229, approve as taxi via Alpha, Juliet, gate 11. Alpha, gate 11, thank you. A 396, a torre 118 decimal 95. 395, rota, 396. Torre Salvador, Santo 396, rota. 3304, chame Centro Recife na frequência 1251, correção 1288, alterna 1260. 3304, Centro Recife, 1288, alterna 1260. 2271, obrigado. Voo 2171, voo ao CEP 368, desce para 4.000 pés, correção, mantém 4.000 pés, está autorizado a RNAV, ajuste no 0 no meio, reporte do 366. Controle 366, iniciando o RNAV, 2171. Um 733, decolado 224, chama o controle Salvador 120, decimal 80. Controle Salvador 120, 2 Salvador, mande com aqui até o Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, contato radar decolagem sobre via da Conde para nível 1110. Eu via saída Conde para nível 1110, Força Aérea 2733. Voo 2196, Centro Recife, 1251, Lanterna 12835. 251-2835, obrigado, bom dia. Silêncio. Voos autorizados, pista no 03896, permanece no 06? Afirmo, no 06 não é ajuste. No 06, então 6-06. 9-368-2171. O 2171, não desce para 25000, pede a posta de serviço 366. Alô, 366. Autonomia? Então, 3859, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0 via Índia. No ponto de espera, chame torre 118 decimal 95, ajuste na 0 16, bom voo. Avisa 366, 2171. Voo 2171, torre 118, decimal 95. 295. Torre Salvador, 2171. Voo 2171, retarda passando de serviço 372, aguardando instruções, pouso. Ok, funcional. 372. 3896, no sala 27, libera a direita e via taxi Foxtrot na 219. 219, 3896. Solo, Salvador, 3896. 3896, bom dia, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, 62, 3896. 2171, avistado por autorizado, 1120 graus 079. 7, 2171. Stan 385 na pós tráfego na curta final na 0, autorizado olhar e manter. Aguarde apenas um instante, eu acho que mais tem aqui. Oscar Papa Golf, bom dia, prossiga. Salvador, um bom dia, é o TAN 3663, frente da Mike, pronto para cópia 340, Guarulhos. TAN 3663, voa número 3 para cópia, prepare saída da El Leda Motiva. Escuta. Oscar Papa Golf, Serra Novembro, Índia Papá, aguarde instante, cópia número 2, prepare saída coral. Bom dia, retorno ao Xamé 3 no 1, informação mais, no 5, para a autoridade. Oi, Xamé 3 no 1, voa número 4, preparei saída da El Leda Motiva, informação mais. Oscar Mike Yankee, pronto, cópia. Oscar Mike Yankee, autorizado, grupo de Zulu, Manati, 1 no 1000 pés, decola da 1 no 7, primeira curva à direita. Segue corredora Xé, aciona 0125, controle 120 do Simão. 0, vento 100 graus, 10 mais. Chamai Fianchi no pátio da ADEI, confirme o POB. Pode chamar esse Yankee para acionamento e o táxi. Chame a torre 118 decimal 95, bom voo. Salvo, 2171, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 10, bom dia. Alfa, Juliette, ok. É, bom dia. Só para informar que na área de escape aqui tem uma picape da Infraero parada, viu? Área de escape entre a pista e o taxi 2. Ciente, estamos em contato com a mesma no rádio. Obrigada, Gol 3859, decolado aos 34, chame o controle, Salvador, 10 decimal 8. 10 decimal 8, obrigado. Golfe autorizado, Serra Novembro, Índia Papá, afasta na radial 240150 milhas, onde modifica, nível inicial 080 autorizado, decola da 17, primeira curva à direita, segue perfil de saída coral. Aciona 5565, controle 120 decimal 8. Ótimo, pagou o controle 1208, torre 118 decimal 95 na Eurostar. Confirme o PLB e autonomia. Bom voo, ótimo, Papa Golf. Tá 3663, pronto, cópia. 3663, pronto. Controle de Salvador, acionar 6250, tem que dar mais, acionar 1250. Acionar 6250, acione identificação da SV, chegada na Mari para o nível 050, o ajuste no 0,16. Via, no 0,16, poderia voar TAP ou Serra Vista 3666? Acionar 6250, estou autorizado em TAP, após TAP, Serra Vista 366. Ok, eu vou em TAP, após TAP 366, 6250. transponder e o controle Salvador e Aeronave 08. TAN 3663, fechamento correto no portão 9, reporte para o Pushback Sanamento. Reporte. Na 6311, Guarulhos, pronto, cópia. Copia. Poxa, na 6311, autorizado Guarulhos, Beto Zulu 10, após o Come Rota, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5576, controle 120, destino 8. Capizulo 90, estou com a minha rota, valeu, Dael Lida Mótica, 360 autorizado, 10 com curva direita, 5576208, controle, está no 22. Puxando M3 no 1, fechamento correto, reporte para o pushback sanamento. Mike Yank, táxi autorizado até a interseção Oscar, chamei para ingresso. Modelepa, Vicente Oscar, Mike Yankee, o Salmon Trator, lançadeira, fazendo a manutenção da área gramada na final da... além da cabeceira no 7, vento 1-0-1, graus 1-0-9, autorizado a decolar. Dez graus, uma dúzia, né? Romeu Oscar Mike Yankee, decola 240, controle em 1-2-0, decimal 8, até a volta. 1-2-0-8, até a volta, Yankee. Controle Salvador, é o Papa Romeu Oscar Mike Yankee, decolado no 7. Papa Romeu Oscar Mike Yankee, autoridade direta Manatia, no meu pé, aposto 2-0 mil em Salvador. Votará 2-0 mil em Salvador, Yankee. 48, só acionando identificação do SV, chegada a Mari, para o nível 060, o ajuste do Salvador 1096. NH250, desce para 25000, o ajuste 10196, autorizado a RNAV da pista 10, é costa iniciada do 366. Bem, descida para 10196, Ocean Air 250, com a estabilidade. Azul 2590, acione identificação, voa Mari, para interceptar a chegada Mari, desce para o nível 070, ajuste 10196. Tá voando Mari, voo 70, possibilidade de descer com o Luiz. Afirmativa Azul 2590, reporte de cidade descida, contato rodar estabelecido 57 milhas sudoeste, Salvador. Azul 2590. Alveola, essa Mike Yankee, quanto possível estimado para pouso. Para o E. Essa Mike Yankee, quanto possível estimado para pouso. Estima pouso, 1258. Alveola, Mike Yankee. 1258, copiado, essa mais quente. Matheus, copiado. Voo 1648, desce para nível 050. Por favor. Táxi autorizado, por favor. Chame na papá para ingresso. À esquerda via pista, táxi autorizado, é pode lá de pronto, Papa Gol. Azul 2590, desce para nível 060. Gente, modificando 060, Azul 2590. 1648, após estar pivô, Serra do Sol 366. Chané 6250, torre 118, decimal 95. 6895, pode ir. Sou 1648, após de TAP, desce para 2500, pede sou autorizado a RNAV da pista 10, ajuste 10, 16. Reporte, que é 366. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode Tá pronto? Pronto, então pista 17, vento 120 graus, 109, quase autorizado, Papa Golfo. Salvador, bom dia, 6250, Xené, final, RNAV 11. Bom dia, Xené 6250, pode ser ouvido 372, tráfego tipo Charlie 402, decolando pista 17, afastar no setor sul do aeródromo, cumprindo o perfil de subida coral. O vento 110 graus, 109. Aguarde autorização para o pouso, altinho 1016. Ok, vai reportar o 372 para o pouso, senhor é mesmo. 372. Papa Golfo, decolado aos 48, controle 1 da Java decimal 8, dá volta. Dá volta, 208. A 250, vento 110 graus, 109. Pista 10, pouso autorizado. Tá autorizado o pouso, será 6250. 80. TAM, 3663, táxi autorizado, via Tati 1, táxi Índia, torre 1895, ajuste 1096, bom voo. Como é que é 2590, após TAP, voo Serra 366. Desce para 2500 pés, autorizado a RNAV da pista 10, ajuste 10, 16. Reduza para 200 nós, segue como número 2 para aproximação. A gente está autorizado após entrar do 66, vai reduzir para 200 nós. Está autorizado o RNAV da pista 10, descendo para 2500, o 2590. Na 6250, no solo 51, direita via Foxtrot 121 decimal 9, temos a viatura aí da infraero em manutenção, está à frente do seu tráfego, foi orientado a manter esse enquadramento lateral do ataque, ok? Ah, pode ser, poxa, né? 6250, chamando agora 1219, obrigado. Poxa, né? 6250, pro Foxtrot. Passou 2590, já segui tráfego 11 milhas, passando Serra do 366, Bravo 738, com 160 de Downing Street. Paciente, o Azul 2590, qual que é o Frog que está matando? Está pro ano 366. Fez um pequeno desvio aqui, mas já está pro ano 366 já. Gente, azul 2590, reposta é o 366. Voltarei. Avisando, voo 9648. Voo 9648, torre 118 decimal 95. 1895, voo 9648, obrigado. Rotária 2733, 5 milhas da posição Cone, serviço radar encerrado, chame controle Aracaju na frequência 1203. Aracaju 203. Solo, bom dia, gol 2065, deve formar o Mike. Gol 2065, Mike confere mais golpe. Aguarda. Salvador, voo 9648. Bruno 648, centro do tráfego, avistado, cheque o trem de pouso, vento 110 graus, 129, pista no zero, pouso autorizado. Aqui, pouso, pista no zero, baixou o travão, voo 9648. Torre Salvador, bom dia, tá 3063, ponto de espera do 10, pronto. Bom dia, tá 3063, mantenha o ponto de espera, tráfego curto final com pouso autorizado. Ah, pode ir, mas eu posso ver, tá prendendo. Só agora, está autorizado a Pro 242. Autorizado 242, vou. Passando 366-2590. Passando 2590, torre 118 decimal 95. 1895, obrigado, Matias. Salvador, bom dia, o Azul 2590. O TAN 363 é código imediato 5 autorizado? Já tem, Matheus. Lé e manter prepare-se, TAN 363. Ali mantém pista 10, TAN 363. Azul 2590, sete do tráfego, pode servir 372, nervoso da TAN tomando posição para adequagem imediata, tão logo a pista no zero seja liberada. Portarei o 372, Azul. zero, sente da mãe com autorização, Aracaju. Azul 27 no zero. Aguarde cópia, subida Conde. Aguardando para Conde, o 27 no zero. Tá 3663, vento 1, 20 graus, 12 nós, ajuste no 0 no 6, pistão no 0, é, colagem autorizada. 1 no 0 no 6, livre de colagem, pistão no 0, portanto 3663. Agora tá papagô, um pouquinho pra olhar pra destino, 252 e 242. 242. Vai vir a proa, essa proa vai ser fechada, a radial vai ser fechada. Quatro táxi Alfa Porte antes da Juliette. Táxi Alfa, botar lá na Juliette, por favor. Puxa, né, 6-9 no solo? 6-9. Já teria as informações de táxi? É, já passou, tá esperando o... Não, tô ciente, você já teria as informações do PLB Autonomia Alternativa? 1-65 a bordo, 4 horas, galera. Show de bola, quando pronta a direita vem Índia, torre 1895, 1016, bom voo. Índia, tá pronto, 16, ligado, 639. Autonomia 48, Juliette 05. Juliette 05, Autonomia 48. 2065, pronto cópia? Pronto cópia. Autorizado, Guarulhos. Serra Bravo, Golf Romeo, via rota do plano, pista 1-0, corrigindo, nível de voo 360, decola pista 1-0, primeira curva direita da EL, transição Motiva, intercepta Pesulo 10 até Taubaté. 5-0-1-5, o transponder, controle 1-2-0, decimal 8. 360, rota do plano, Pesulo 1-0, decola 1-0, curva direita da EL Motiva, após. Até o limite é Taubaté, 5-0-1-5-1-2-0-8. Chame pronto. Chama. Solo Salvador, 2171, informação Mike, autorização, com boa exportação 10. Mike, confere, da El, transição ótima, mais cópia. É uma ótima, obrigado. 2-2-7-10. Prossiga, azul 2710. Tem alguma previsão para a nossa autorização? Agora, está autorizado Aracaju, Serra Brava Alfa Romeo, via Golf 677, pista, nível de voo 170. Decola pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Conde, aciona o transponder 0264, controle 1208. Agente autorizado 170, via Golf 677, decola da 1-0, curva esquerda na ponte 0264, transponder 1208, motor. 0 na Mari, gol no 184. Azul 2710. Liga acionar, chame Protax, azul 2710. Liga, vai calar. Zero, próxima direita via Eco, 121, décimo 9. Vai na Eco, 219, 2590. Via rota do plano de voo, nível 360. Pistão no zero, primeira curva direita, subida da EL, transição Motiva, transponde 5005, controle 1208. 360, comboio autorizado, rota do plano. Cola 1-0, curva direita da El Motiva 5005, transponder o controle 3-1-208, voo 2171. Voo Alô, 2071, rota do plano, Pesulo 10, até pro Bávia, Pesulo 96, após mudo direto com fins, Chomode. E após uniforme 30 em Tite. Confere, o voo 2171. Portão 1-0, chame pronto. Solo, bom dia, o Azul 2590 de Bruno. Azul 2590, táxi. Autorizado, Alfa, Kilo, pátio 3, a prevista é a 4 Romeu, atente ao tráfego da companhia no pushback. O Zan 3063 está dizendo aqui de uma pequena formação pro 215, 10 milhas, já volta pra rua. Este Zan 3063, autorizado desvio. Controle na 3-1. 3-1-1, decolada 0-3, controle 120, decimal 8. 3-0-8. Mantém nível 0-8-0, um cara e 4-0-2. Esse mantém o nível 0-9-0. A bordo, 1220, Salvador. Confirme o sol para B, por favor. 62. Táxi autorizado via pátio 3, pátio 1, pátio em Índia, turno 1895-1016, bom voo. Pátio 3, pátio 1, Índia, ponto 0-1895, boa. 63-1-1, contato padrão da decolagem, sobe via saída da El para nível 360. Via possibilidade valida para 360, né, 39. Na 6311, está autorizado da Elf. Ô, da Elf, na 319. Resumiu Leda, está na 3663. Gente, está na 3663. Salvador, uma boa tarde, Azul 2710, ponto 0 ponto. O Azul, 2710, autorizado aliás, decolar para o Sano 0, vento 120, Azul, 129. Liga, aliás, decolar para o 10, 2710. Questionamento com 0065, portão 3, autorizado. 3663, centro Recife, 1251, alterna 12835. Recife, 1251, alterna 12835, boa. 1184, tráfego superado, desce para nível 050. Seu 050, 1348, copiado. Salvador, azul 2710. 2710. Permanece nessa escuta, senhor? Chegou o controle 120, décimo 8, decolou 08. 208, 2710. Boa viagem. Valeu. Para o táxi, o 2065-178, 4 horas, Galeão. De voar direto 366, em função de uma formação aqui à esquerda. 1184, estou autorizado o centro 366. Despara 2500 pés, estou autorizado o RNAV da pista 10. O ajuste 9096, reposta em aviso 366. Quem for para o ano estão 366, vou informar a visual com a pista, o 1184. Foi Salvador, azul 2790. Azul 2790, prossiga. Decolado no perfil da Conte, cruza 3600 para 1970. Azul 2710, contato por radar na decolagem, sobe via saída Conte para nível 1970. Via, subindo para 1970, via 2710. Sem problema. Obrigado. Patango Oscar Papa Golf 656, correção 5612, milha sudoeste de Salvador, Cesar encerrado, para serviço de formação de voo e alerta, centro Recife 1251, alterna 12835. Centro Recife 1251, ponte, espero manter a posição, chame 2895, ajuste no 096, tenha um bom voo 2065. No 096, na ponte, espera 18 metros. Muito obrigado, senhor. Tenha uma boa semana aí. 1895. 1895. Controle Salvador, muito bom dia. Papa Romeu, Papa Vitor Índia, decolado de Feira de Santana, autônomo 309, destino Salvador, conforme o plano de voo Zulu, que está voando na proa de Bonfim. Solicito mudança de regras e ascensão para o nível final 1-1-0. Papa Romeu, Papa Vitor Índia, a senhora responde 0121. Quem tiver canal transponder 0121, Papa Romeu, Papa Vitor Índia. Papa Vitor Índia, confirme nível solicitado. Nível o 1-1-0, mudança de regras para instrumento Vitor Índia. Vitor Índia, plano VSR modificado aos 1312, tudo mantém nível 1120. Aguardando o contato com a data. Possibilidade de acender para o 1110, senhor Vitor Índia? 1110, Vitor Índia. A gente sobe para o 1110, aguardando o contato com a data. Papa Vitor Índia, acione e responda 0121. Vai acionar 0121, Papa Romeu, Papa Vitor Índia. Meu Papa Vitor Índia, 35 milhas norte de Salvador, ponto de contato com radar estabelecido, voa bom, se parece que está chegando a bom, ajuste Salvador no...